que a gente vai ouvir? É, pode ser. Cidade sempre. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 8 de agosto de 2005. No programa passado nós encerramos exatamente com essa música, eu não dei o título do intérprete e prometemos, né, Demi? É. Inaugurar a edição de hoje exatamente com a mesma canção. A música chama-se a faixa título do disco Off the Coast of Me. E aí ao fundo está o Kid Creole e Coco Nuts, num disco lançado há exatamente 25 anos atrás, meu amigo. Esse disco saiu em agosto de 1980. Não tem CD, né? Tem CD? Tem. Tem uma edição de CD até bem recente, lançada em 2002. Esse aqui é um vinil nacional. A figuraça do Augusto Darnell, a voz principal do Kid Creole, fez um sucesso relativo no início dos anos 80. E outro maluquete despirocadinho total, Quatimundi, fez um show aqui no Morro da Urca. Manja o Morro da Urca? Sei, ali sei. Na Urca? Aham. Espetacular. Onde era o Ronca Ronca, né? Como é que é o negócio? A festa do Ronca Ronca era lá, né? É mesmo, cara? Não era. Eu li no jornal. Li na Folha de São Paulo uma vez. É mesmo. Mas é coisa de paulista, né? Aí é Morro da Urca, condomínio, Boqueirão, isso tudo pra paulista é a mesma coisa. No Rio de Janeiro, lá no Rio. Segundo ele, a gente vai se desviando das balas perdidas e chega no ponto, né? Olha que bacana. Algumas informações interessantes do programa de hoje. Quem acessou o site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, deu de cara com a notícia de que hoje nós estaremos dando sinal verde à promoção com um mega ultra espetacular livro que o Charles Galvão, pelo telefone, segunda-feira passada, doou à nossa torcida. Eu estive com ele ontem e o livro já está comigo, uma coisa de maluco. Mais adiante a gente fala desse livro criado pelo Charles Galvão e pelo Caetano sobre o design, a arte gráfica da Bossa Nova. São mais de 300 páginas, o livro tem o tamanho de um LP, um vinil, 30 centímetros por 30 centímetros, pesa pra Meirelles, um tratamento gráfico espetacular. Então, mais adiante, eu passo as informações de como você pode fazer parte desse sorteio. E aí, a originalidade do fato, a promoção será única e exclusivamente por cartas. Mais adiante, eu vou dar o endereço certinho da rádio, né? Mas no último pacotão remetido diretamente de Leeds por nosso embaixador do Reino Unido, Marcelo Caipirinha, veio um disco, uma coletânea com bandas de Leeds. São mais de 20 bandas totalmente desconhecidas. Segura a rapaziada que abre. Desorientação, hein? Tem cinto de segurança aí? Tem. Então segura. City. Alô, galera do Ronca Ronca, aqui é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte: eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. Ronca Ronca. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. É, meu amigo, desorientação total e absoluta, hein, Demi? Total e absoluta. Bom, nós partimos de uma banda absolutamente desconhecida. Uma informação bacana para a nossa audiência: o site do Ronca Ronca, assim como o site da Rádio Cidade, amanhã à tarde, ambos os dois colocam a relação de músicas que a gente vai tocar até as 2 horas da matina aqui, né? Mas da banda desconhecida, nós partimos para uma banda super conhecida entre as que não são muito conhecidas. Sabe qual é essa categoria? Não. É, eu também não, mas é mais ou menos assim. Deu pra entender, deu pra entender. Aí está ao fundo The Troggs. A banda inglesa que fez a cabeça de muita gente, né? De Kurt Cobain, Iggy Pop. A Jimi Hendrix, evidentemente, que inspirado nessa gravação de Wild Thing, acabou a sua participação, não sua, Demi, a sua, do Hendrix, no Festival de Monterrey em 67, né? Tem telefone, a rádio? 2221-029. Como é que tá a produção aí do atendimento, o telefone? Tá bom, isso tá bom, Renata tá aí. Renatinha. Tá outra amiga dela também. Ah, é mesmo? Amiga? Eu acho que sim. De quando é essa banda aí, Maurício? Isso aí é papo de 65-66, meu amigo. Wild thing, think you move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. Sempre bom a gente passar adiante, eu sempre me esqueço, inclusive, do slogan cunhado por um dos nossos ouvintes, que vai ser um dos detalhes da nossa camiseta, né? Não sei quando que essa camiseta será produzida, mas evidentemente vai ter Ronca Ronca, a de cidade, não sei o que, babá, em algum lugar da camiseta vai estar lá, o programa que orienta desorientando, aê, né? Eita! Vou falar em desorientação, sente aqui, cara, eu falei pra caramba do cara, eu não mostrei absolutamente nada, né? Segura, hein? Dedicamos o programa de segunda-feira passada a Dom Romão, baterista e percussionista brasileiro extraordinário, que em 72 adentrou ao Weather Report, que era o maior combo de jazz rock, música experimental da época, né? Esse não é o disco com o Dom, nós vamos mostrar adiante, ainda nessas duas horas de música extemporânea do Ronquinha, o segundo disco do Weather Report, que tem a participação do Dom Romão, uma música gravada em Tóquio, espetacular. Mas esse é o primeiro disco do Weather Report, lançado em 71, com a presença do Miroslav Vittles, ultra mega extraordinário baixista tcheco. Segunda-feira, ainda em cima do Trogs, alguns anos atrás, uma banda que é fissurada no som do Trogs, totalmente anos 60, é o R.E.M. Tanto que, tirando o Michael Stipe, os outros três, o batera original, o guitarrista e o baixista do R.E.M., fizeram um disco, vou trazer segunda-feira que vem, com a rapaziada do Trogs. Agora, sei lá, 10, 15 anos atrás, talvez menos um pouquinho, um disco espetacular. Com as canções do Trogs interpretadas por essa super banda, formada pela turma do R.E.M. e a turma do Trogs. E aí, Wayne Shorter, Joe Zawinul, Miroslav Vittles. Isso aqui é música experimental? Não, isso não, mas não. Na época era um conceito jazz meio Miles Davis, assim, de fusão de rock, funk. E o jazz, o Wayne Shorter é um músico tradicional, entre ásperas, né, de jazz, casado com uma brasileira, essa coisa toda, né? Tava dando uma entrevista hoje, o cara, esqueci o nome dele, falou que o Brasil é um grande país pra música experimental, né? Positivo e operante. Recentemente nós mostramos uma banda de Recife. Tá pensando o que, mano? Não pensando nada, rapaz. Uma banda de Recife super... Uma banda de Recife super querida pela audiência carioca. E muita gente, nós mostramos uma música que tá fora do disco da banda. E muita gente pediu para que eles voltassem em seu disco independente, e que foi tido pela rapaziada do Ronca Ronca como um dos melhores lançamentos da MPB em 2004, né? Sabe o que eu tô falando? Não. É o Mombojó. Gostou? Bom. É mesmo? Tem uma música no Test Drive aqui na programação da cidade dessa banda, é Hot Hot Hit? Hot Hot Hit. É Middle of Nowhere. Ah, tá, esse é um dos últimos singles, é um 12 polegadas que tem uns remixes do outro lado, umas versões assim mais dançantes, essa música é Good Night, Good Night, a banda canadense. Bom, gostei. Gostou? Gostei. Que bom, Demi. Bom, nós abrimos o programa com várias participações do Big Boy, né? Aquela desorientação, E quem era o Ademir? Ademir era da turma, Era DJ também? Cara. Era, porra. Era o trio que comandou anos 60, 70 o Rio de Janeiro, né? Comecei a limar uma área mais funk, mais black. O Ademir também muito. O Ademir. Ele era locutor também ou era só DJ? Não, fazia tudo. Os três faziam tudo, né? O Big Boy talvez fosse o mais eclético, assim, no sentido de fazer programa. Todos eles faziam programa de televisão também. Sei lá, os três eram farinha do mesmo saco. O Big Boy, o Ademir e o Mercer Limar. O Ademir já subiu, lamentavelmente. Aliás, os três já subiram, né? O Ademir, eu cheguei a fotografar o Ademir com o Malboro, DJ Malboro, no iníciozinho do funk, assim, anos 80, início de anos 80. O Ademir era ligadaço nessa onda, né? E o Big Boy, lamentavelmente, não teve muito tempo de singrar por novos estilos, né? Porque subiu muito rápido. Lamentavelmente, muito cedo. Eu não tive tempo de passar um pouquinho do cardápio do programa de hoje. Ouviremos Temptations, a banda britânica The Stand. Smack, a pedidos, a banda do Escandurra, volta ao programa de hoje. O novo disco do Max de Castro, nosso amigo, British Sea Power. Rapaz, vamos mostrar uma banda dos anos 70 com dois singles de tirar pica-pau do oco. Ouviremos Bob Dylan The Band com Forever Young. O que houve aí, cara? Demi trouxe vários pedidos aqui. David Holmes, também um 12 polegadas com canções cinematográficas, muito legal. Uma demo, rapaz, de uma banda que tem o seguinte nome: uma cabeça de alho tem 9 dentes, mas só utilizo 2 para fazer o arroz. Tá bom pra você? Olha! Ô, vem cá, ô, bonitão, tu já foi a Nova Orleans, não? Não. Quer ir? Vamos lá. Junto? tem telefone na rádio, não? 2221-1029. A terapia ocupacional da Renatinha tem que estar ativa, né, cara? É. Tá ela ali? Tá ela ali? Tá. Então liga para cá. Faça algum pedido, participe do programa da gente, passe alguma informação, algum tiroteio que tá rolando, algum saque, alguma nova contratação feita pelo. Por quem? Tá curioso de saber a contratação? Ninguém contrata ninguém, né, cara? Mas enfim, utilize o telefone da rádio, né? 2221-029. Aqui ao fundo, a banda Traffic Sound, uma homenagem ao clássico do bluseiro americano Skip James, que o Cream gravou no final dos anos 60. I'm So Glad. Sentiu coisa linda, né? Agora, o mais lindo de tudo é a gente passar a seguinte informação. Trata-se de uma banda peruana, meu amigo. É mesmo? Essa versão de I'm So Glad gravada em 1960. Mas o vocalista também. Tudo do Peru, meu amigo. É mesmo? Tudo, mas deve ter morado muito tempo nos Estados Unidos, né? Não tem sotaque nenhum. Cara. Um CCAzinho rápido. Pô, Wizard, né? Qual que anuncia aqui na Rádio Cidade? É. Acho que é. Brasa, sei lá. Brasa, Bill. Não, mole. Essa é uma coletânea de música psicodélica, anos 60, Love, Peace and Poetry, de bandas da América do Sul. Quer ouvir uma banda argentina também de 1968, chamada Almendra? Só pra sentir. Tem módulo 1000 aqui, tem som imaginário também, totalmente brazuquinha, né? Quer ouvir o Almendra? Aliás, honra seja feita, a Argentina sempre foi o maior centro de rock and roll da América do Sul. Né? O Paralamas sucesso faz um tremendo sucesso lá, né? Os Paralamas já encheram, lotaram o Monumental de Nunes, né? O campo do River Plate. Cuenta que él ya nunca debe morir, nunca debe morir al observar cómo muere la flor. Tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está. Es un seu rock argentino em 1968, a banda Almendra. Por falar em coletânea, essa é uma coletânea de rock psicodélico, finalzinho de anos 60, início dos anos 70, o módulo 1000 de 71. Muito bacana, eu já dei o título aqui. Outra coletânea, essa chegou literalmente há 10 minutos na minha sacolinha aqui na Rádio Cidade, se é que eu tenho uma sacolinha. Eu vou ler um pedacinho do release e mostrar uma música. O release dessa coletânea, chamado, o título é Transfusione-me, por favor, em frequências low-fi. O release fala o seguinte: todas as bandas se situam no Rio de Janeiro e mais precisamente na Baixada Fluminense, lá mesmo onde nem imaginam que existam rocks influenciados por My Bloody Valentine, The Amps, Sabadell e outras. A importância máxima dessa coletânea é dar a devida atenção a essa cena que está se alimentando e tomando forma mais e mais a abrir portas para apresentações e festivais, claro. Sentiu? A música que nós vamos ouvir a seguir aqui dessa coletânea ela tem precisos 36 segundos, meu amigo. É uma vinheta, né? Não, é é uma ópera, praticamente uma ópera. Sente. A banda chama-se Coloração Desbotada e a canção que nós ouvimos, Estilhaços. E por aí segue a sensacional coletânea Baixada Fluminense Total. Depois a gente volta a esse disco bacana. Vamos ouvir um 7 polegadas de uma banda britânica que está fazendo muito sucesso por lá, The Stand. Droplets. A beer, cigarettes. to the 80s, 90s. Welcome to US, 80s, 90s. Welcome to 80s, 90s. Welcome to the 80s, 90s. Tal de Fall gravado na BBC, na Radio One, no programa do John Peel, em sua caixa de 6 CDs, todos os disquinhos, cobrindo a carreira da banda do Mark Smith de 1978 a 2004. São, sei lá, 20 e tantas sessões do Fall na BBC. Então mostramos esse disco algumas vezes aqui no programa da gente, mas tem sempre negozinho querendo ouvir mais. E como uma das sessões que a gente não cumpre semanalmente é mostrar uma Peel Session, desde que o nosso ídolo, junto com o Big Boy, subiu, aí está de volta o The Fall na Radio One. Nós ouvimos a música US 80s, 90s. Vamos chamar o telefone, posso? Renata tá pedindo. Renata tá pedindo pra chamar o telefone. Chama. 2221-029, liga aí pra participar. Qual o telefone? 2221-029, dá um toque aí. Algumas músicas que eu não anunciei aqui no programa, perguntei a você se se você já tinha ido a New Orleans, nós ouvimos o espetacular Buckwheat Zydeco. E a minha pergunta foi, né, se New Orleans ainda é assim como era. Com certeza. Não conheço também não, mas alguns amigos já passaram por lá e dizem que é espetacular. Em determinados momentos tem muito turista demais, assim, da conta, mas é um berço de tudo ali, né? Nós ouvimos a música I Need Your Loving Every Day. O que mais que eu não anunciei? Hot Hot Hit com Good Night, Good Night. O Traffic Sound diretamente do Peru com I'm So Glad. O Almendra, o argentino. Coloração desbotada com estilhaços. Bom, vamos aproveitar o default ao fundo, como ele for, para anunciar a promoção por cartas. A primeira, há um ano eu vinha ameaçando, né, Demi? Vamos fazer uma promoção por carta, old school total, pra gente sentir o cheiro do papel, a letra da rapaziada, né? Uma forma certamente melhor de se expressar. Avaliar, né? Do que e-mail, então a carta é a... Falei em berço, é o berço mesmo da ideia. Ali é coisa, né? Brinca com chocalinho, bota tal, uma coisa linda, né? Mas enfim, quem ouviu o programa semana passada se deparou com o Charles Gavan aqui, batendo um papo bacana pra caramba com a gente, onde ele passou às nossas mãos esse livro espetacular que ele fez ano passado. Não foi à venda, não foi comercializado, foi vendido única e exclusivamente pelo site do Viva Rio. O livro chama-se Bossa Nova e Outras Bossas, a Arte e o Design das Capas dos LPs, do Caetano Rodrigues, um colecionador de bossa nova, de música brasileira, e o Charles Gavan, nosso amigo baterista dos Titãs, que aliás, sexta-feira se apresentou no circo, né? E foi muito bom, né? Fizemos uma promoção aqui, não sei nem se os ouvintes foram. Se um dos dois, se os dois apareceram por lá, certamente. Ligue pra gente. Mas enfim, um livro espetacular, formato de LP, 30 por 30 centímetros, é capa dura com uma outra sobrecapa, trabalho gráfico de primeiríssima, mais de 300 páginas, cobrindo especificamente o período da Bossa Nova, anos 50, anos 60, no Brasil. Quando eu disse semana passada que os designers, os responsáveis pela parte gráfica dos discos dos LPs na época no Brasil, eles estavam no primeiro time do design mundial mesmo. Tanto que isso é reconhecido em qualquer escola de desenho industrial, em qualquer cursinho beabá de arte gráfica, vai dizer essa besteirinha que eu... vai comprovar essa besteirinha que eu tô falando aqui. Mas enfim, o Charles passou o livro pra gente. A promoção é por carta. A partir de agora você já pode mandar a carta. Vou dizer a razão. O endereço certinho. O endereço certinho. Tá tudo certinho aqui. Uhum. CEP, a trozobinha toda. Então, como o programa está prestes a completar um ano, aliás, nós já temos a data de 16 de setembro, sexta-feira, para a nossa mega comemoração. Mais adiante eu digo onde vai ser, quais serão as atrações, mas anote na sua agendinha, sexta-feira, 16 de setembro, a comemoração do programa Um Ano aqui na Rádio Cidade. Então, essa promoção, inclusive, faz parte do pacotão de festas, né? Porque não é sempre que a gente pode passar adiante para os nossos ouvintes, para a nossa torcida, um livro que não existe mais. O Charles falou aqui que se ele tiver uma tiragem, nova tiragem, vai ser de novo para um objetivo específico, ele não vai ser comercializado em livraria, não vai se achar mais esse livro. Então, Bossa Nova e Outras Bossas, Arte e Design das Capas dos LPs, você pode botar a mãozinha nesse livro, participando e dizendo exatamente pra gente, numa carta onde você pode desenvolver as suas ideias, o que foi e o que está sendo o Ronca Ronca na Rádio Cidade ao longo desse quase um ano. Em setembro a gente dá de cara, mês que vem a gente dá de cara com um ano aqui na Rádio Cidade. Então, o que a gente quer saber, até para ter uma avaliação besterol que a gente tá fazendo aqui, quer saber de você, querido ouvinte, o que está sendo o nosso papel na Rádio Cidade desde setembro de 2004. Então mande a sua ideia, né, de forma bastante objetiva para o endereço da Rádio Cidade, que é o seguinte: Rádio Cidade, entre parênteses, Ronca Ronca, para a carta vir diretamente para a gente, Rádio Cidade Ronca Ronca, Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar. Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar, Centro, CEP 20071.003. 20071.003. Cidade maravilhosa, cidade de São Sebastião. Né? Isso aí. Isso é o default maravilhoso na BBC. A promoção vale apenas uma semana, hein, gente boa? Segunda-feira que vem a gente bota a tampa e dá o nome do contemplado aqui. Detalhe. Fala como fala aí nesse programa aqui. Detalhe. além desse livro espetacular, eu vou colocar um outro livro que você só tem como colocar em suas mãozinhas aqui no Ronca Ronca, no site amanhã do Ronca Ronca. Eu vou dizer que livro é esse, que eu também tô um tempão para passar adiante para nossa torcida. Mais um livro exclusivérrimo do Ronca Ronca para a nossa torcida, vai estar junto a esse outro totalmente voltado para a Bossa Nova. Esse exclusivo, o segundo, que amanhã eu aviso no site do Ronca Ronca, é Rock and Roll Total. Tá ligado? Tô ligado. Então diga o que está sendo essa temporada Ronca Ronca na Rádio Cidade e mande a sua carta para a Rádio Cidade, Ronca Ronca, Avenida Presidente Vargas, 45, 20º andar, centro, Cidade de São Sebastião, CEP 20071.003. Seja rápido, hein? Vai apertar? Vou apertar, tá na hora. Vai lá. Vamos lá então. Ronca Ronca. Você ouviu isso? Cidade.